Viaja não, firma. CTS Kamikaze de 33, chefe. Fala pra eles. Helsing Records. Outro nível. Fermo dizendo que o corre é doido, quebrado é a mesa. Só que mais sinistro, bandite na clonada de expor. Cê meter a fita na vida bandida, cê desce no fone, polícia de drone. Moleque é fã do top up, escobar. Quer bater de frente, sustenta as ideias. Resolve na rua, na porta do bar. A inveja dos fracos, torna mais forte. Visto que mais caro, me deixa chapado. Piranha safada, me chupa e rebola. Não sei de que tica, mas pela meu saco. Que a fama é um saco, tô só no começo. Falam que eu sou chato, porque eu naturo. Esse boy safado, criado no prédio, que tá lá no Face, filmando meus pulos. Só fala merda, mas estrepe se o chão fica esperto. Eu pensei que cê era o profeta da quebra. Tomou desse jeito, cê vai pro inferno. Fazendo beat com o CDS, tá uma famosa saindo do zero. Quando for pro topo, cê lembra da gente. Nas suas noitadas, aí tá tudo certo. De onde que brota tanto paparazzo? Filmando minha vida e tudo que eu faço. Critica meu estilo, eu sou lifestyle. Vocês são tão fake, poeta frustrado. De onde que brota tanto paparazzo? Zoando que a nossa rema no barco. Falando mó merda, invejando a firma. E essa conversa me deixa cansado. Vocês me perguntam como cê fez pra chegar nesse topo. Eu trempei pra caralho, virei altos madruga trancado no estúdio. Esse é o corre doido. Daqui um ano vocês se perguntam como cê fez pra chegar nesse topo. Fazendo dinheiro, cantando esse trap. Cê tá saltando com algum 38. Fala aí de drone, que de onde tô não te vejo. Como diz o ditado, quem tem tem medo e foi sem medo que construí o meu castelo. Cê quer sentar no trono, pede licença, tira o chinelo. Se não está pica hoje, engole vários pregos. Cheguei no sapatinho, pra um dia ser martelo. Então toma picaretada no peito, pancada nos tímpanos. Nós tá bem mais acima, nós hoje é outro nível. Dá um nojo, hein? E nada, 25 de estrada. Pra ponto que julga, sem saber um terço da caminhada. É prau, prau, pou, papapá nas ideias. É G33 na fita, uma nova promessa. Que isso, doido? Ah, picadilha de milhão. Fui pra reta, sumariei e fiz bombar o meu som. Engoli o pão que os produtores amassou. Já levei muito não de artistinha promotor. Que paga de estrela, só que estrela tá no céu. E o mesmo que me deu não já gritou. Você tira o chapéu. Então vai pro Beleléu, me dá um back sem terel. Nas taças coquetel pra otário é clic, clac, bel. Daqui um ano você se pergunta como você fez se eu chegar nesse topo. Eu trampei pra caralho, virei altos madruga trancado no estúdio. Se é o corre doido. Daqui um ano você se pergunta como você fez se eu chegar nesse topo. Fazendo dinheiro, cantando esse trap, sem tá saltando com algum 38. Daqui um ano vocês me perguntam como você fez pra chegar nesse topo. Eu trampei pra caralho, virei altos madruga trancado no estúdio. Esse é o corre doido. Daqui um ano vocês se perguntam como você fez pra chegar nesse topo. Fazendo dinheiro, cantando esse trap, sem tá saltando com algum 38. Ah. 034 G33, chefe CTS Kamikaze. Sente a pressão, vagabundo.